E eu sou o Ícaro, bem-vindos ao Quase Meia-Noite, mais um. Os caras não deixam, mano. Deixamos, velho. Esse é o Quase Meia-Noite e tamo todo mundo aqui. Eu sou o Saico. Sou o 61. Eu sou o Tauanzinho Teitei. E estamos Tauanzinho Teitei. Eu quero morrer, velho. Eu vou acabar com o podcast agora, não tem como. Pode sair, então. Pode sair, mano. Pode sair, mano. Eu falei, pode sair. Eu só não saio porque pode bugar o Craig, não é? É verdade, não, ninguém sai, por favor. Não sai, doido. O Craig vai ficar meio maluco. Vai se tremer todinho. Enfim. Eu pensei que você ia fazer algum trocadilho com o nome dele e tu não conseguiu pensar em algo. Exatamente, por isso que eu fiquei... Tentei um pouquinho. Estamos aqui, então, no Quase Meia-Noite e esse podcast está sendo gravado ao vivo na twitch.tv/quasemeianoite. Exatamente. /quasemeianoite. Não vai ter data pra fazer live. A gente não sabe se a gente vai fazer todos ao vivo, porque é um trabalho a mais, querendo ou não. Exatamente. Então não sabe se vai ser todos ao vivo, mas a gente vai tentar fazer uma boa parte ao vivo, porque chegou na meta lá do coisa e blá blá blá blá blá. Exatamente. E lembrando que isso só está acontecendo graças à nossa meta do padrinho foi batida. Muito obrigado. E temos novidades logo no começo aqui do episódio. Logo no começo. Acho que nem o povo da live sabe ainda. Exatamente. Vamos começar com a novidade mais básica. Olha só. O podcast agora está disponível no SoundCloud. Todo mundo já sabe. Não é nem surpresa, exato. Já saiu no iTunes, no Google Podcasts e em outros demais agregadores de podcast. Basicamente, tudo que é de podcast no mundo inteiro, menos o Spotify. Exatamente. A gente vai explicar isso porque a gente decidiu não colocar no Spotify, porque tem muita burocracia com questão de copyright e às vezes a gente quer fazer um insert pra deixar o podcast mais engraçado. Ou musiquinha, de fundo, que a gente usa, qualquer coisa assim. E nada disso pode no Spotify, tudo tem que ser autoral, enfim, é muita coisa que acaba matando um pouco da graça do Quase Meia-Noite, mas de qualquer forma a galera que quer que no Spotify é só pra baixar e poder ouvir offline fora de casa, mas já tá em todo lugar, você pode baixar em qualquer lugar. Tá tudo em todo lugar, mano. Até no SoundCloud já é de boa pra baixar. Exatamente, já pode baixar. E a gente tá pensando em coisas no futuro também, sobre umas coisas que a gente não vai falar direito ainda. Exatamente. Mas enfim, vai vir coisas novas aí. E a outra surpresa vai ser Bills. Essa aqui é boa. Eu realmente gostei bastante. Vou falar uma coisa assim. Eu gostei bastante do resultado dessa surpresa, tá? É que agora o Quase Meia-Noite está oficialmente dentro dos parceiros da loja. Então a gente vai ter camisetas agora do Quase Meia-Noite. E elas estão bem bonitas. Eu adorei as camisetas do Quase Meia-Noite. Tá muito lindinho. Eu fiz a versão mais cagada dela e eu mandei pro designer fazer o resto. Eu dei a ideia do que ia ser e o designer fez o resto. Eu só fiz a merda cagada. Exatamente. Mas ficou muito lindo. Ficou muito lindo. E isso é só o começo, né? É só o começo dos produtos do Quase Meia-Noite. É isso aí. E tão bem bonitas, velho. Tá bem bonito. Gostei muito do resultado. E é isso aí. Vai ter duas camisetas diferentes. Uhum. Duas azuis e duas pretas. Vai ter duas estampas. E cada estampa vai ter um azul e uma preta. É isso aí. E talvez tenha um travesseiro. Um travesseiro do Quase Meia-Noite. Do Quase Meia-Noite. Quase Meia-Noite, o novo podcast que a gente tá anunciando também hoje. Então, se você tá escutando agora, já tá o link na descrição. Então não se preocupa, tá tudo certo. Isso aí. Nesse episódio, o Saico tinha dado a ideia da gente fazer ideia uma coisa. A melhor ideia, assim. Pior mancada da história. Achei maravilhoso. Eu achei controvérsia. Incrível. Eu quero muito que tenha falas do Ícaro. É o que eu mais quero. Deus do céu. Porque eu sei que uma é óbvio que vai ter. Eu li uma. É óbvio. Eu virei o Tauan agora. É óbvio. A gente vai ler fanfic, mano. Ai, meu Deus. Tá um psycho, por acaso? Meu Deus do céu. Eu sou um psycho. Matei, ó. Finalmente. Então, o que tu matou? Tua mãe. Não, matei. Você sabe? Mano, tu falou tua mãe e eu mexi a minha boca. Assim, mexi meus lábios. Tu mexeu teus lábios, foi? A gente pediu no Twitter do Quase Meia-Noite pra mandarem fanfics, pra mandarem as fanfics, se escreverem. E um monte de gente mandou fanfic. A única regra da fanfic, só pra deixar claro aqui no começo, é que a única regra é que tinha que ter os quatro hosts do podcast. E essa era a única regra. Então, provavelmente vai ter merda a partir daqui. Vai ter coisas erradas, coisas pesadas, coisas horríveis de se ouvir. Então, se você não gosta desse tipo de coisa, ou se sua mãe tá do lado, fecha aí, finge que nem ouviu. Você fecha, coloca aí, o fone, fecha ouvido, a porta. Fecha a porta, se esconde no quarto, vai pra aquela parte da casa. Se você tava na caixinha de som enquanto sua mãe falava isso, você fala que abriu sem querer esse negócio, você não, nem sabe, nem conhece. É comercial, o YouTube que abriu. É, você, se você por acaso, se de repente entrar um parente no seu quarto enquanto estiver numa parte horrível, você fala assim: caraca, esses comerciais estão cada vez mais esses errados. Esses comerciais estão cada vez moral, Deus. Esse YouTube não tem jeito. Então, não ó. Tem jeito. É. Tá bom? Cuidado. Então coloca no fone já, prepara, porque aí eu não sei o que vem pra frente. Então, pera, já... Só uma coisa. A gente vai ter que encenar, tipo... Vamos. Vai. Vamos ter que fazer todos os barulhos também. Vamos, foi muito rápido. Fazer todos os barulhos. Já tá eu posso ser o narrador, eu quero ser o narrador. Ah não, relaxa. Todo mundo vai ser o narrador. Então cada um vai ser seu personagem, é isso aí. E o narrador, bom, a gente ia empopar. Eu não quero tirar empopar, não, né? Mano, eu acho empopar muito mais fácil de falar do que para o ímpar. Só que para o ímpar é mais normal de falar, só que aqui todo mundo fala empopar. Empopar. Vamos empopar. É bem mais rápido de falar. 1, 2, 3. Tu vai empopar quem, mano? Deixa o besteira. 1, 2, 3, o que é isso? Se tu reclamar, eu vou empopar, é tu. Começou a fanfic ainda não, mas fica quieto. Eu vou pegar meu dedo de empopar e tu sabe o que eu vou fazer, tá? Meu dedo de empopar. Nossa, que padre. Eu olho pro chat e só vejo aquele emoji do cara com a mão na cabeça e tem Ícaro grávido. Ai, meu Deus, nem quero ser narrador, não faço a mínima. Não, mas vai ser só nessa fanfic. É porque é legal que todo mundo seja narrador alguma hora. Faço no encaixe, não. Como é que é? É o Will? Bora narrador na ordem do Discord, que é mais fácil. Pode ser. Tá. O Will do side. Que é isso aí? Eu vou botar só o Ícaro na roleta pra ele ser narrador. Não, eu quero ser narrador, não, mano. Fazer não, um ó, narrador, eu botei os quatro. Tá, aqui, tá. 1, 6, 1, sai com o Ícaro. E o Craig. Tô girando. Ai, meu Deus. Meia um. Deu 61. Aí, meu destino. Primeiro foi na ordem do podcast. Eu queria muito que tivesse caído no Ícaro, velho. Mano, tu é um merda, velho. Eu já tô muito nervoso aqui. Ó, mano. Vamos lá. Ah, história. Ó, o nome da fanfic é História Quase Meia-Noite. Escrita por Torororororororo. É o nome da pessoa que escreveu. Categorias: Rodrigo, Saico Ximenes, Tags Podcast. Tudo a ver. Você vê que tem. Tudo a ver, mano. Tem tudo a ver. Vai ser estranho o 61 falando dele mesmo em terceira pessoa. Mas mano, vai, né? Eu quero tomar uma água com açúcar pra baixar os nervos. O nervo, eu tô meio nervoso dele. Tô nervoso, mano. O cara chega no chat. E aí, seus viadão. É agora que ele vai ver os viadão mesmo, mano. Vai. Agora tu não ouviu foi nada, meu filho. Tu vai se surpreender agora. Tu vai aprender o que é viadão agora. Que tu vai não sabe. Tu tá por fora do que é. Tu não sabe nem o que é referência. Tá. Vamos lá. Vou começar, hein? Capítulo 1, de noite. 61 estava sentado na sua cadeira, debruçado sobre seu computador, assistindo o podcast que costumava gravar com seus amigos. Eu estava escutando quase meia-noite, eu mesmo. Tu mesmo, sozinho no quarto. Estava assistindo o último episódio que postou. Um que eles leram fanfics enviadas pelos inscritos. Ô, louco, mano. Caraca. Nossa, é o Inception. Inception. Não, então isso aqui vai acontecer depois. Isso vai acontecer. É verdade. Ixi. Meu Deus. Mano, meu Deus, que medo. Ai, meu Deus. Vai, continua. Era bom, viu? Pensou ao lembrar daquele tempo. Ah, é porque é muito tempo depois. Ah, é tipo... É que tu tá revendo. Eu tô revendo. Podcast. Nossa. Mano, eu tô com medo da criatividade da galera, já começou assim. É. Havia um mês que o podcast tinha acabado. Nossa. Eita. Aí, Por quê? Vai. Ó, havia um mês que o podcast tinha acabado. Pois em um belo dia, Saico bloqueou eles de sua vida. Tinha que ser o Bobião, né? Tinha que ser o Bobião. Eu bloquear mais fácil. Saico Bobião. Se mudou para Netoland e virou melhor amigo do Nelipe. Mano, eu acho que eu vou sair. Muito obrigado, galera. Ele saiu. Foi até aqui que eu consegui aguentar. Ele saiu. Esse foi o podcast, né? Eles derrubaram já o Saico. Os três que restaram ficaram devastados e acabaram terminando o podcast. 61 decide ver o novo vídeo de Saico. Intitulado Eu Nunca Fit Pablo Vittar e Felipe Neto. Nossa, velho, no dia que eu fizer isso, eu meto uma bala na minha cabeça, mano. Cara! Só que esse vídeo parecia meio diferente. Ao usar suas orelhas de lince do mato, 61 ouve um socorro sussurrando bem no final do vídeo. Socorro. Bem no final do vídeo do Zaiko. Chocado, liga pro Tawan e pro Ícaro no Discord imediatamente. Foi específico no Discord ainda. Ah, legal que meu nome tá da lua. Que tá ligando tarde assim pra mim, menino? Mano, o Psycho tá foragido. Tá é doido, é? Pera, vê esse link. Foragido? Envia o link. E Ícaro, que tava calado porque tava pingando de sono, deu um berro. Nossa senhora, é verdade. Vamos ligar pra Polícia Federal, doido. Não vão acreditar em nós. A gente tem que buscar ele, mano. O Psycho... Tá doido, é, mano. Não, vou no meio fazer... da noite. Eu tô imaginando, mano, eu tô imaginando, sabe, mesmo, sabe, tipo Danganronpa ou tipo Doki Doki, que é aqueles personagens assim de anime na frente com o texto embaixo. Não, não, é tipo não, isso. A foto do meio, a foto do meio é aquele pequenininho, isso, tá ligado? Mano, a gente tem que fazer um, mano, imagina um jogo doido. Um jogo do quase, jogo do quase meia noite. Essas fotos todas cagadas nossas, tá, eu vou falar. A gente vê aí agora mesmo, vai que ele tá fazendo, é, ele de namoradinha. Vamos na frente do shopping e eu vou chamar um táxi. Logo pra onde? Pra Iguatemi. Até na fanfic. Mano, vocês foram do Iguatemi pra Netoland, doido. Como que vocês fizeram essa proeza, doido? Então, é o Gera, mano. Bora. Chegando na Netoland. Ei, Ícaro, pega nesse pau aí, quebra a porta. Ícaro pegando o pó com precisão e tacou na porta. Ei, pega esse pau aqui, Ícaro, quebra essa porta aí, mano. Gente, calma, ele pegou no pau pra quebrar a porta. É, relaxa, galera. Ainda não chegou na parte que eu pego no outro pau. Caraca, Ícaro, tu tá o Ícaro dando... hoje tá... Eu nem tô sabendo dessa história aí, não. Depois de Ícaro ter arrombado a casa com o pau... eles entraram. Ícaro, o que estava mais preocupado com o Psycho, subiu correndo no segundo andar e rapidamente achou o quarto suspeito. Tawan abre a porta e vê Psycho deitado na cama junto com Nelip Feto, que parecia desacordado. Não faz nem sentido. O Ícaro estava mais preocupado. Vai na frente, Tawan. Mãe, relaxa, só vai. Eu tô preocupado, mas não quero morrer. É só isso, Fábio. Tem mais. É, ah, não. Ícaro corre para dar um abraço em seu amado e se surpreende com um socão de esquerda que leva. Meu Deus! Caralho, Psycho. Cala a boca, bestado. Ele pode acordar. Porque tava deitado com ele. Isso não importa, vocês perceberam meu pedido de ajuda, vamos vazar. Mas por que eu levei um soco? Não sei, mano. É porque tu tava fazendo barulho. Acordar, porque... Os quatro pularam os quatro pularam na varanda de Nelipe e saem pela porta recém-arrombada. O táxi estava esperando por eles. A corrida tinha sido mais de R$1.000 de Fortaleza até a cidade do Nelipe. Agora eu entendi como é que vocês fizeram proeza. Então. Ia me dar um Psycho. Assim que eles entraram, ela deu partida. Quem é ela? Ela quem? A taxista, eu acho. Tá. Ela deu partida, tá. E eles foram velozes e furiosos de volta pra Fortaleza. Não acredito que você tava gravando com o Nelip Feto forçado por todo esse tempo. Como é que isso aconteceu? Ele gostava dos meus vídeos e me sequestrou, doido. Ah, tá. A minha reação. Tá. Por que que tu não processa ele? Psycho olha pra janela com um olhar triste. Melhor não. E os três amigos nunca descobriram que Psycho, na verdade, tinha se apaixonado por... Nossa! Já na verdade, aí, Psycho tinha se apaixonado por Nelipe e ido visitar ele. Até que descobriu a real intenção de Nelipe e usar o talento do Psycho em jogos eletrônicos para fazer um canal de games e lucrar ainda mais. Meu Deus do céu, e vai, assim vai, prendeu vai, o Psycho. Viu, Felipe, né? E assim prendeu o Psycho para ele nunca mais voltar. Nossa, Psycho se apaixonou por ele. E aí, Psycho? É isso que vai acontecer? Deus me defenda. E assim tudo voltou ao normal. Porém, Nelip Feto continuou fazendo isso. E Psycho nunca mais o superou. Que é triste, aí, velho. Notas finais. Desculpa. Desculpa. Desculpa mesmo, viu? Porque... Desculpa mesmo, viu? Desculpa pro Psycho aí, que foi ele que se apaixonou pelo... Eu não me apaixonei por ninguém, não. Pode falar mentira. Eu digo na sua cara que você fez isso mesmo. Mas eu vou rodar a roda aqui. Quem vai ser o próximo narrador? Ícaro! Aí, agora sim! Agora que... Agora vai demorar, e a história vai ser... Eu não tô zoando, Ícaro. É a próxima aqui, doido. Tu quer me matar? Fala logo, desgraça. Meu burrinho, Psycho Ícaro. Meu Deus, ela fez até. Ela ou ele fez até um desenho, velho. Tem um então... desenho. Não, eita, esse daqui é... abriu e tinha um aviso de mais 18. Se não for maior de 18 esse anos. Aqui é mais 18, eita, hein, esse galera. Aqui é que começa, galera. E eu que vou ler, mano. Ah, não. Nossa, tomara. Tá, é uma menina. São, nossa, são duas meninas. Nossa, tanto de capítulo! Caralho! Ó, lembrando que essa fic é mais 18, tá? Lembra... E foi escrita pela Mari Cucci e a Vi Barbosa Pô. Esse é o nome delas. Eu acho que se você não tava de fone, é agora a hora de a gente colocar. Eu vou ler o... Não, eu vou ler o meu, né? Olá, meu nome é Psycho, tenho 20 anos, sou hétero, uso óculos, uma blusa preta e branca. Errou que eu não uso branco. Um all-star preto e branco e calça jeans preta. Meu cabelo é preto, meus olhos também. Personalidade que tem: irritado, ciumento, fofo, gentil e um pouco pervertido. Personalidade que aparenta ter: gentil, bondoso, fofo e otaku. E otaku! Legal que, vai, mano, eu falei isso tudo. Todo mundo no comentário: hétero, entre aspas. Hétero. Hétero, até parece. E legal, mano, tu falou aquela parada. Depois que tu falou a parada lá do Doki Doki, eu não consigo tirar isso da minha cabeça, dele. Tu falou e eu fiquei, tipo, imaginando um monte de fotozinha. Nossa. É, mano. Tá. Vai, Ícaro. Olá, me chamo Ícaro, tenho 19 anos e sou bissexual. Uso uma blusa preta e um moletom branco por cima. E um moletom branco por cima. Ao estar branco, meio sujinho. Meio sujinho. Tem um cabelo até o ombro, loiro e olhos marrons. Personalidade que tem: otaku, fofo, gentil, bondoso, pervertido e medroso. Personalidade que aparenta ter: fofo, carinhoso, manhoso e um pouco irritante. Manhoso. Manhoso. Manhoso, mas não sei o que é manhoso. Beleza. Beleza, Ícaro. Beleza. Beleza, aí que já começou, né? Tá. Capítulo 2. Capítulo 2. Nossos olhares se esbarram. Meu despertador ecoar por todo meu quarto, mas em seguida dou um tapa nele não tão forte e desliga. Vou ao banheiro e faço minha higiene pessoal. Saio do banheiro logo me vestindo, pois ainda tinha que ir para o inferno, ou como preferir, escola, pois eu tinha rodado. Ah, mano, eu nunca rodei, né? Me visto e desço. Vou direto para a cozinha e faço torrada e ovos com uma caneca de café. Com uma caneca de café ele faz uma torrada e... É meio complicado aí, né? Mas beleza. Aí, ó. Chegando na escola, encontro 61. Vou até ele. Eu vou te apresentar um amigo. Ele diz com um sorriso malicioso. Eita, já. Tá? E o que que tem? Digo meio debochado. Ó, é ele. Aponta para um garoto loiro, com cabelos até o ombro, bochechas levemente rosadas. Ícaro, esse é Rodrigo. Rodrigo, esse é Ícaro. Ele fala com uma voz animada. Oi. Oi. Oi. Oi. Ai, meu falamos. Deus. Falamos e logo coramos com timidez. Eu não consigo parar de olhar para ele. Seus olhos me encaravam com seu rosto como um pimentão. Um silêncio sentou e eu, muito nervoso, perguntei: vamos entrar? Falou meio desajeitado e muito corado. Porque não consigo pensar de parar no Ícaro. Quer dizer, parar de pensar. Eu não consigo parar de pensar no Ícaro. Não, não, não pode ser. Mas eu sou hétero? Mano, parece os títulos do Psycho. O melhor é o título. O Psycho lendo, mano. O título do terceiro. O título do terceiro. Eu te amo, já é assim. Eu fui dar só uma olhada no gênero. Tem Fluffy, Hentai, Demon. Isso aqui é isso, Demon. Romance, novela, shoujo romântico, universo alternativo, yaoi. Meu Deus, mano. What the fuck, já começa assim? Beijo Ícaro selvagemente e arrepios descem sobre minha espinha. Nós separamos para respirar, mas em seguida voltamos a nos beijar com mais desejo. Ícaro tirou minha blue sonho off. Me acordo com 61 me cutucando, pois eu tinha dormido na aula e já era hora do lanche. Caralho, meu, quer me matar do coração? Falo, mas ele fica olhando pro meio das minhas pernas e quando olho, uma ereção. Congelei. Congelei por uns segundos enquanto 61 e Ícaro me encaravam. Psycho, com quem tu tava sonhando? Ele sorri malicioso. Mano, esse 61 é aquele. Tava sonhando com É o cachorro. Não dou ouvidos e vou correndo para o banheiro. Faço o que tenho que fazer. E vou para o quê? O quê? Nossa! Esse episódio vai ao ar mesmo. E vejo Ícaro e 61 sentados. E aí, com quem tava sonhando? Continuava com um sorriso malicioso. É. Ninguém. Digo muito corado, mas em seguida sentando na mesa. Eu acho que foi com o Ícaro. Eu interrompi, pois ele tinha percebido que eu não parei de olhar o Ícaro desde quando eu cheguei. Vamos, vamos, a próxima aula já vai começar. Falo quase gritando. No corredor, Ícaro se aproxima e sussurra. Pensou rápido, hein, Psycho? Sussurrou mesmo, hein? Ah, tá, sussurrou. Ah, tá, tá. Pensou rápido, hein, Psycho? Tá, foi mal. Pensou rápido, hein, Psycho? Foi muito rápido, mano. Eu tava lendo, eu tava procurando. Eu vi que tá aproximando o sussurro. Pensou rápido, hein, Psycho? No corredor, chorando, velho. Foi assim, no corredor, Ícaro se aproxima e sussurra. Pensou rápido, hein? Vai, fala de novo, pensou rápido, só que sussurrando mesmo. Tá. Pensou rápido, hein, Psycho? Sinto toda a minha espinha arrepiar com o calor de Ícaro. Quebra de tempo. Estava quase indo embora quando Meion e Ícaro me alcançaram. Vamos com você. Chegando na esquina da minha casa, Meion empurra o Ícaro para cima de mim. Abro meus olhos devagar, vejo o Ícaro todo corado me encarando como se estivesse analisando meu pau, meu rosto. Meu rosto. Tá. Nossos olhos estavam centímetros de distância. É quando ouço o som do flash. Porra, Meion! Digo meio corado. E o Ícaro nos levantamos. Eu e o Ícaro nos levantamos rapidamente depois daquilo. Quando cheguei em casa, me atirei na cama e fiquei pensando no quão fofo o Ícaro podia ser envergonhado. Eu acho. Eu estou mesmo gostando do Ícaro. Quem quer ser a altura, tá? Vai ser a altura, tá? Psycho não parava de pensar em Ícaro. Ícaro. Tava na cabeça com o Ícaro. Tava na parte do meio narrando. Ele ficou toda hora falando que ele ia ser melhor. Na primeira frase, o Tava solta da boca. Ele errou o nome do Ícaro. Do Ícaro. Psycho não parava de pensar em Ícaro. Meu Deus, que é isso? Que mano, é isso? É Ícaro. Não parava de pensar em Ícaro. Eu não sei o que eu tô falando, Ícaro. Quem é esse Ícaro? Eu não faço mais. Como o pequeno podia ser tão fofo, mesmo todo envergonhado. Psycho ficou o dia todo pensando nisso. Eu acho que vou tomar um banho. Falo olhando a hora. Entro. Hã? Eu acho que vou tomar um banho. Falo olhando a hora. Entro no banho. Quando saí do banho, me enrolei na toalha e ouvi a campainha tocar. Desce com toalha na cintura, atendo e vejo. É 61 e Ícaro. Ícaro corou quando me olhou, mas André nem ligou para isso. Oi. E aí, Psycho? Oi. Falo corado. Menos Psycho. Por que vocês estão aqui? Eu só vim trazer o Ícaro. Já é isso, mano. Ei, doido. Foi mal. Mas eu sou hétero. Só vim trazer o Ícaro, mas eu sou hétero. Falando desse jeito, tá ligado? Isso é horrível. O professor disse que a gente tinha que fazer um trabalho de geografia pra entregar segunda-feira. Que merda, esse cara tá é puta doido. Ei, meu professor, tem que fazer um trabalho de geografia, mano. O professor disse que a gente tinha que fazer um trabalho de geografia pra entregar segunda-feira. Agora tá bom. Agora tu. Agora gostei. Agora ele gosta. Eu entro em desespero quando ouço isso, porque eu tive que dormir no meio da aula. Capítulo 4, o trabalho. Eu nunca mais vou dormir no meio da aula, mas eu vou ter que fazer o trabalho igual. Pode entrar, Ícaro. Falo meio desconfortável. Senta no sofá enquanto eu me troco, tá? Tá, não tem problema. Ele diz meio tímido. Vou e me troco, que nem um flash. Me troco. Você quer? Vou e me troco, que nem o The Flash. coloco uma blusa preta, coloco uma blusa preta e uma calça jeans. Desço e vejo o Ícaro brincando com meu gato. Ele parece nem perceber que eu estou aqui. Eu vou de mansinho e cutuco o cu de Ícaro. E ele dá um não, pulo. Não, Saiko, não tem isso, galera. Não piora, Saiko, não piora. Cutuco o Ícaro. E ele dá um pulo. Quer matar, é? Desculpa, Emon, falo dando uma pequena risada de sua cara. Já tá furado. Não tem problema. Mas qual é o nome do seu gato? É Greg. Vamos fazer o trabalho, falou meio desanimado. Subimos e fomos para o meu quarto. Ele tira os materiais necessários para o nosso trabalho e começamos a fazê-lo. Quebra de tempo. Estávamos quase acabando, mas um silêncio infernal permanecia naquele ambiente. Até o loiro falar. Ah, acabamos finalmente. Que foi isso? É, porque ele dá um longo suspiro aliviado. Acabamos finalmente, Icari. Ah, acabamos finalmente. Não falei desse tom, mas o A foi meio gay mesmo. Relaxa, ela. Eu não relaxo. Que horas são? Ele vê o seu telefone e arregala minimamente seus olhos. É 22h47. É 10h47. Tá muito tarde. Você pode dormir aqui. Ai, se quiser. É claro. Falo meio corado. Sério? Ele me olha muito corado. Claro. Tudo bem? É ficando mais agudo, tá ligado? Tudo bem. Mas eu não tenho roupa aqui e eu preciso tomar um banho. Ele fala corado mais ainda. Vai explodir. Eu te corando emprestou mais... umas roupas pequenas que eu tenho. Tá. Logo as pequenas. Eu vou ao meu guarda-roupa e procuro a menor roupa que tinha. Era uma blusa que ainda ficaria um vestido a Ícaro e um short que seria coberto pela blusa. O Ícaro é um anão, doido. Um hobbit, peraí, galera. Um hobbit. Não é de altura, não. Então, alcança as roupas para Ícaro, porque ele não alcançava. E ele vai para o banheiro. Pequena quebra de tempo. Nossa, quando ele... uma formiga, né? Também não alcança nem a roupa, que diabo é isso? Que guarda-roupa é alto, é isso, doido? É um closet. Quando ele saiu, ele tava todo corado. E eu não estava diferente. Ele parecia uma menina com uma blusa gigante. Tu tá muito fofo. Falo meio que no impulso. E coro fortemente. Ai, meu Deus. Para, ele faz um bico e vira pro lado, corando mais e mais. Naquele momento, ele estava fazendo um perfeito cosplay de tomate. Ai, mano. Tá começando a doer. Sabe, tá começando a querer parar, tá ligado? Cancelar isso. Mas é verdade, você tá lindo. Falou meio sem pensar e coro muito. Ixi, agora é o Ícaro. Agora é o povo do Ícaro, agora vem. Coro mais, ainda mais. O que o Saco estava fazendo era fofo, mas... Bem, era fofo, mas me deixava sem jeito. Mudando de assunto, onde eu vou dormir? Falo gaguejando um pouco. Comigo. Ele fala sem pensar. Não precisa, eu durmo no sofá sem problema, falo extremamente corado. Deita logo aqui, mano. Ele fala... Que Ícaro? É tu que tem que falar ali, ó. Não, é tu, os pretos que tu fala. Eu também... Ah, tá. Sim. É o teu pó. Fala e me puxa. Acabo caindo em cima de Saiko e coro e ele fica igual. Ai, meu Deus. Vai, Ícaro. Ah, tá. Saiko segura minha cintura e me cola mais ainda em cima do mesmo. Ele me encara por breves segundos e estava em um silêncio infernal até que ele o quebrou. Tu já perdeu o BV ou o BVL? Sai que tá com vergonha, lógico. Porque ele não tá fazendo uma voz. Não tô com vergonha. É o mecanismo de defesa dele, é fazer uma voz. Não, é que eu achei engraçado o BV e o BVL. BVL. O BVL é muito bom, mano. O BVL não, por quê? Falo como se não tivesse notado suas segundas intenções. Beijo de boca língua. Quê? Como assim? O que é BVL agora? É beijo virgem de língua, idiota. Não, é boca virgem. Língua. Então quer perder? Depois do que ele disse, eu coro muito. Sai com me dá um selinho demorado. Ah, que nojo. Mas eu sou hétero. Mano, eu sou mais gay de todas. É, então, tu é o mais que tá ligado, eu tô só na... Ele pede passagem. Nossa. Bom, vai. Depois pergunta por que é o mais gay. Só vai. Ele pede passagem com a língua e eu cedo. Nos separamos por causa da maldita falta de ar. Isso é um abuso, sabia? Como assim? Você gostou? Coro depois da pergunta. Sim. What the fuck? Mano, meu Deus do céu, mano. Que é errado. Ele sorri malicioso, como se quisesse mais que um beijo. Quer brincar de verdade o desafio? Pode ser. Nossa, mano, eu sou o retardado que vai com... vai junto mesmo. Eu sou o gay. O gay do sou gay hétero. Eu sou gay hétero. Tá, eu começo. Verdade ou desafio? Ele me olha como se já planejasse tudo em qualquer escolha que eu fizer. Verdade. Ele sorri. É verdade que tu é virgem? Coro depois da pergunta. Meu Deus, mano, essa por quê? Era até calar na quarta. Vai. É, a única coisa que passou pela minha cabeça foi a palavra F-U-D-E-U. Fudeu. Não. Correção. Tu era. Meu Deus. Que? Meu Deus. Caralho. Ele sobe em cima de mim. Mas eu sou hétero. Ele sobe em cima de mim, me fazendo corar muito, e me beija. Dessa vez foi um beijo meio selvagem. Ele pede passagem com a língua e eu cedo. Tô triste já, mano. Ele me olha com um sorrisinho bobo. Sim, ele sorri mais. Lê direito isso aí. Lê direito. Vai começar. Agora eu quero muito, velho. Não tem nem fala, só vai. Mano, a gente vai censurar umas partes aqui, porque é complicado. Agora é muito bom. Agora é melhor, ó, eu vou parte. Falar perto do microfone, porque. Não quero escute essa viagem mais agora. Não. Tá, calma. Ai, meu Deus. Ele começa a me beijar e vai descendo até meu pescoço, deixando chupões e mordidas fortes, arrancando pequenos gemidos de mim. Gêmeo. Ele tira a camisa e eu coro um pouco. Ele tira a minha e em seguida e nos voltamos a nos beijar com mais vontade. Eu subo em cima dele sem parar o beijo e... Meu Deus! Paramos o beijo por falta de ar, desgraça de atmosfera. É nem oxigênio, é a atmosfera, é a culpa da atmosfera. Faltou foi a atmosfera. Mas o oxigênio já tinha acabado há muito tempo. Com apenas um fio de saliva nos unindo, até ele se romper e começamos outro beijo. Meu Deus, credo. Calma. Vai. Dele, e ele tira suas calças. Meu Deus do céu, mano. Vai. Até a autora colocou entre parênteses, que vergonha de escrever isso. Só pra sentir uma coisa que eu vou ler agora. Se preparem. Eu me ajoelho no chão e ele senta na cama. Eu dou uma lambida em... What the fuck? O cara mordeu minha f***, mano. Lê isso aí. Não, lê. Até que o quê? Até que eu coloco inteiro. Começa. Meu Deus. Ah, não. Para. Foi demais. Já era. Ícaro, eu vou... Não, vai. Tá, um lê isso pra mim, doido, por favor. Esse eu não consigo. Já tô ocupado. Vai. Eu já tô ocupado, caralho. Tá, mesmo, não vai mexer nessa, não, mano. Olha, ei, doido, foi mal, ó. Vai logo. Mano, ó, eu juro que nunca mais eu levo isso aqui desse. O cara olha pra trás e tem um sobrinho dele sentado na cama olhando pra ele. Tomara que você me esteja dormindo. Vai, cara. Ele se diz... Tudo. Ai. Me levanto e dou um beijo no céu. Pronto, cara. Galera, foi mal, galera. Quer dizer, foi mal, cara. Ai, meu Deus, o povo do Psycho, vai, Psycho, lê. Ícaro me beija e eu sinto... Meu Deus do céu, deixa pra lá, galera. Eu não vou falar esse próximo ali embaixo. Ícaro quer muito que eu leia isso. Não, eu quero, porque agora... Mano, imagina minha mãe ver essa desgraça, Dudu. Eu vou ler. Ícaro me beija e eu sinto o gosto do meu próprio... Mas nem me importa. O puxo mais pra perto e prendendo em um beijo selvagem de língua. Agora é tu de novo, Ícaro. Foi falar besteira, vai ter que continuar. Ah, foda-se, eu tô sobrinho essa caralho logo. Pois vai. Tá, começa a rebolar no colo de Psycho com o intuito de enlouquecer. Mas que tá puto. Tô com o intuito de enlouquecer. De enlouquecer. Ele quer matar mesmo. Ele diz ofegante. Claro. Claro. Vai, cara. O cara ali, mano. Ele coloca os desenhos em minha boca. Mano, que vergonha. A autora colocou, que vergonha. Vai, cara. Ele pega o primeiro dedo e coloca na minha. Mano, vocês acabaram de ver o que eu quase vejo. Onde é que o menino vai colocar o dedo? Tu acredita? Não tem como não, Dani. Sério. Gente, vai, piedade, Dani. Piedade. Vai. Vai, desgraça. Mano, toda vez eu tô perdendo. Calma. Vai, cara, como é que... O meio fala para Psycho como se eu fosse o Psycho Duck Fanfic. Eu tava muito envolvido. Ele pega o meu primeiro dedo e coloca na minha. Já pensou aí, cabeça. Pera aí, deixa ele ler. Deixou o dedo na rua, ela... Meu Deus do céu. Te machuquei. Eu tô traumatizado. Traumatizado? Não, tu tem que falar daquele não. Jeito ali que tá sendo discutido. Não. Falo entre não. Pequenos gêmeos. Não, tem que ser... Não. Pronto. Não, tem que ser Ícaro. Ok, Psycho. Vai, Ícaro. Não. Nossa, lê a última frase, Ícaro. What the fuck? Mano, acaba nessa desgraça. Meu Deus do céu. Nos jagamos na cama. A última vai. Não, cala a boca, não, caralho, meu. Vai, Ícaro. Ai, meu Deus. Nossa senhora. É a pior frase que eu já ouvi na minha vida, velho. Vai. Eu não consigo, mano. Não tem como, não. Vai, lê tudo isso aí. Vai. Depois sai com o Jamis. Eu tô rindo, mas tô preocupado. Tô rindo de nervoso. Tô rindo, mas de nervoso. Mano, isso aqui tá gravado. Não, vai. Agora, mano, tem que ter um do Tawan e do Meion agora. Eles por favor, velho. Tem que ter, não. É justo. É justo, nossa, viu? Porque, pelo amor de Deus, mano, olha o que a gente passou, Zé. Mas que meu pai pergunta, meu filho tá trabalhando de quê? Tá fazendo uns bicos aí, né, pai? Fazendo uns bicos assim, né, mano? Agora imagina, o teu pai que não entende, tua mãe até entende um pouco, mas o teu pai que não entende de internet, ele chega a ver esse podcast de tu falando essas coisas. Como que tu ia tentar explicar pra ele? Eu não ia tentar explicar, eu ia só falar, pai, é isso aí, pai. É isso aí mesmo que aconteceu, isso é o relato. É isso aí mesmo. Leva pra igreja, sei lá, alguma coisa assim. Vai, então, tô narrador. Caiu em tu pela... Não caiu em tu, caiu no meu... Vai cair em tu uma hora aqui, então é tu. Vai cair aqui. Uma hora vai cair, né, mano? Tá onde que não falou quase nada, vai, tô narrador. Tá bom, é pra ler as notas. Tá dando se ele pudesse. Mano, tem skin nessa, véi. Mano, tem meu nome todo aqui, doido. Tem uma tag com meu nome todo. Não recomendado para menores de 16 anos. Gênero, comédia, drama, tragédia. Eu acho que eu não vou comer o c*** do Ícaro de novo nessa. Acho que não, hein? Graças a Deus. É muito bom essa categoria, né? Comédia, drama, tragédia, LGBT, romance e novela. Universo alternativo. Avisos, heterossexualidade, linguagem própria. Nossa. Tem heterossexualidade, viu, galera? Cuidado, galera. Então, vocês que estão aí na comunidade LGBT, cuidado, porque os héteros vão atacar aí, viu? Tragédia LGBT. É o ataque dos héteros, galera. Capítulo 1, parque de diversões. Ok, pera, isso aqui já é fala? Porque tá meio diferente aqui. Ok, eu compro a câmera. O Psycho vai comprar os cartuchos, o Tawan os acessórios. Por que tu me deu a coisa mais cara? Rodrigo resmungou. Rodrigo sou eu, tá? Tu é a pessoa com mais dinheiro nessa cal, por isso vai comprar os cartuchos. Ícaro deu um sorrisinho mesmo sabendo que os amigos não conseguiam ver. Deixa de ser chato, Psycho. Tu que deu a ideia de fazer uma surpresa pro André. Tawan disse, e em seguida se ajeitou na cadeira, reclamando da dor que sentia em suas costas por estar 3 horas fazendo algo pro moreno de boné rosa. Quê? O quê? Não! Calma, relaxa, meu. Não, tá falando... Gui, tu te acalma. É uma surpresa pro meu adversário, otário. Tá todo defensivo já. Ah, então o primeiro que leu aquilo ali era o Ícaro, então. Era o Ícaro. Pra câmera, era o Ícaro. Porque tu é o cara da surpresa, como é que é? É, vamos fazer uma surpresa pra mim. vai. Porque eu pensava que vocês iam escolher algo barato, tipo uma blusa, mas em vez disso resolveram que quer dar uma câmera pra ele. Eu quero a câmera, viu, que vocês quiserem me dar. Ícaro suspirou, lembrando que logo logo era aniversário do garoto, então tinham que arrumar as coisas logo. Pois riu após pensar em André chorando envergonhado e feliz. Ia ser uma boa coisa pra zoar o menino em tempos futuros. É bem a ideia. Meio um bufou. Tentando colocar um dos cachinhos em seu cabelo. Um dos cachinhos de seu cabelo dentro do boné. Bem no dia de seu aniversário, já havia acordado com humor péssimo. Resmungou ao finalmente conseguir arrumar aquele maldito cacho de cabelo. Essa merda! Cabelo vai merda! Deu um tchau para sua mãe, recebendo um monte de beijinhos, abraços e vários parabéns. E meu menino já é um adulto. Já é um adulto, né? Oh, meu Deus. Virou um frangote. É uma cor mais linda do mundo. Virou um frangote. Saiu de casa e pegou o ônibus em direção ao shopping, que havia combinado de encontrar seus amigos. Colocou seus fones e colocou a música aleatória. Até ver que havia recebido uma mensagem de Rodrigo. Era outro vale amizade. Sentiu que iria rir e tentou ao máximo se controlar para não incomodar ninguém. Por sorte, tinha um canf. O que é um canf? Tinha uma canf no shopping. Então iria imprimir lá. Ah, uma canf acho que é de imprimir foto de Polaroid, essas coisas. Ó. É. Notou que já era sua parada. Desceu do ônibus e entrou no shopping. Estava feliz. Rodrigo havia dado um jeito de conseguir ir para o shopping e havia passado o dia anterior inteiro com a Ski, para depois a menina não ficar chateada. Coisa que não aconteceria, já que a garota era incrível, com certeza entenderia caso o Rodrigo acabasse aproveitando. Babou ovo. Era raro que... Babou ovo. Imprimiu vale amizade rapidamente. Saiu e foi andando até qualquer fast food que visse. Mano, até eu totalmente isso na vida real, viu, que ele falava. Mano, tô ficando tonto com essa letra, na moral. É tortinha, né? É tortinha, tô ficando tonto. Até continuaria indo comer algo, mas ouvi um grito muito familiar e se virou, avistando Rodrigo, Tauan e Ícaro, com chapeuzinho de aniversário, algumas sacolas e um balão do Trent Thomas. Se acontecer, você ficar muito feliz, né? Tá aí a ideia, viu, galera, pro próximo aniversário. É muito que real. Mas eu queria mesmo, nossa, queria muito. Sentiu seu rosto esquentar levemente. Até pensou em fingir não conhecer aqueles doidos. Mas Ícaro foi rápido e saiu correndo até o outro. Ô, menino, já tem 20 anos! O loira gritou e abraçou seu amigo, dando um sorriso em seguida. A gente também tinha comprado um balão do Homem-Formiga, mas estourou. Mano, é muita alguma coisa que aconteceria. Mano, é muita alguma coisa. Falar isso, sim. Mano. Falando Homem-Formiga, mas estourou. Formiga. Aí é formiga. André riu e sentiu seu corpo se abraçando. Pelo tamanho daquele ser, era possível, mano, notar que era Rodrigo. Mano, ele estava falando como se fosse gigante. Pelo tamanho daquele ser, é o Homem-Formiga transformado. Eu saí que morava numa casa gigante que não alcançava nem a luta. Pelo tamanho daquele ser, só poderia ser o pé grande. Aquilo era estranho, mas era Psycho. Psycho de abraço. O pé grande, mas... Pronto, fiz minha boa ação do ano. Feliz aniversário, seu merda. Mano, é muito Psycho. É bem isso mesmo. Uma risada saiu da boca de André, chamando a atenção de todos os presentes na praça de alimentação. Puxa. A gente gastou R$700 pra comprar presente pra ti, de nada. Tauan disse, dando um sorriso após ver André ficar todo agoniado e envergonhado. Agoniado. Cara mesmo. Ei, mano, precisava não, doido. Eu falei. Tá, vou ficar com um presente pra mim, então. Ícaro disse, meio apenas me encarou. De boa, aceito o presente. Pode me dar logo que eu quero saber o que é. O loirinho sorriu e andou até alguma mesa, colocando todas as sacolas em cima dela e dando um empurrãozinho em Felipe. Esse tá gay, eu doido. Tá mesmo, viu? Ela não tá nem... Aqui, tá muito felizinho, mano. Aqui eu comia o Ícaro, tava menos gay que essa. Se for, mano, deixa galera façam o que eu... Tu ficou o mês inteiro falando sobre essa câmera, disse que queria muito, a gente até pensou em comprar alguma coisa pra te ajudar nos remixes, mas eu pensei que tu gostaria mais disso. Carlos deu um sorriso ao notar que meio um controlava um sorriso alegre, enquanto abria a caixa. Carlos. Tá com medo, viu? Não, legal que ele chamou o André de Felipe, o Ícaro de Ícaro, Ícaro e Carlos. A foto foi impressa rapidamente, André deu um risinho e pegou com delicadeza, guardando na bolsa da máquina e andando atrás de Ícaro, que corria até o carrinho do bate-bate. Um parque de diversões havia sido inaugurado. Estavam sem nada pra fazer, então por que não visitar o parque? O dia ia ser divertido. Cabine. Ixi. É um capítulo, eu acho, agora. Acho bom ter uma rola no final, viu? Cara, vai ser no teu. De todo mundo ainda, viu? Ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo, já posso tocar. Eu já vi isso. Ou seja, o cansado já havia ido em metade dos brinquedos do parque. Ícaro havia subido nas costas de cada um do grupo, preguiçoso. E leve como era, se aproveitava de qualquer oportunidade para ser arrastado. Onde leve? Da onde? Leve da onde? Leve da onde? Nem sei quem é mais leve agora. Sou eu, mano. É o tal mesmo. É tu, Ícaro, que fala. É o Ícaro, falei. Mano, o André tá com sono. Vamos logo na roda gigante do menino. Ícaro deu leve tapa. Roda gigante não, doido. Como assim, mano? Tu quer vir na minha roda gigante, é? Na roda gigante do André. Na tua roda gigante, é? Vamos logo na roda gigante do André, velho. Bora logo na roda gigante do André, bora. Ícaro deu um leve tapa com a mão direita, já que a esquerda estava segurando uma torta de chocolate com morango no ombro de Rodrigo, que queria ir em algum lugar. Não, queria ir em algum outro brinquedo. Pera, quem que falou? Não entendi nada, fala de novo. Ícaro deu um leve tapa nas costas do Rodrigo, porque ele estava com a torta na mão. Saiko revirou os olhos e saiu seguido e saiu sendo seguido pelo rosto de seus amigos. Entraram em uma das cabines que estava livre, se sentaram e ficaram calados. Nenhuma piadinha, nenhuma brincadeira, nenhuma risada. O silêncio era confortável, era maravilhoso. Passava uma sensação de conforto. Não, viu, doido? Não, o confusinho é ruim. Junto daquela sensação, um frio na barriga se instalava na barriga de cada um dos garotos. Era uma sensação estranha. Parecia que era o último momento que todos estariam juntos. Ei, doido. Nossa senhora. Ei, diabo. What the fuck, o que tu fala então? Se liga. Eu acho que eu vou morrer hoje. Tá o Zico chamando a atenção de todos. Ei, meu, mano, já vai isso aí. Oxe, ficou doido, peruano. Saiko disse com um sorriso, tentando quebrar o impacto daquela frase. O impacto que aquela frase fez em todos. Sei lá, só não consigo imaginar o que vai acontecer depois desse dia. É bizarro. Todos ficaram quietos. Talvez não soubessem o que dizer. Talvez tivessem a mesma sensação que o imigrante, mas não queriam admitir. Talvez tivessem medo de dizer que não acreditavam naquilo. Nunca saberemos o que passou na cabeça de cada um. É. Ei, meu, a gente tá no topo, tirando foto. Falou sentindo a cabeça, eu já penso outra coisa. Tá na marcha 5. Tá na marcha 5. O quê? Mano, parei de prestar atenção. Melhor falando tá na marcha 5, como é que é? Ícaro trocou a marcha do André, vai. Mandou todos os seus amigos fazerem alguma pose. Carlos fez um sinal de paz e amor com a mão. Rodrigo deu o dedo do meio e Tauan deu um sorriso enorme. Nossa, fechando os olhos durante esse ato. Feio, a foto saiu da máquina e Felipe a agarrou, guardando em um álbum de suas fotos, aproveitando e guardando a foto que havia tirado do Ícaro correndo. Guardou a câmera azul marinho e sorriu para todos os garotos. Para todos os garotos. Capítulo novo, Rua. Rua. Ixi, a gente vai. Andavam pela agora. Rua em direção à casa de Tauan. Iam ficar lá até... Por isso que a gente vai morrer. É por isso que vocês vão morrer. Andavam pela rua em direção à casa de Tauan. Iam ficar lá até de manhã, fazendo lives, jogando e zoando. Mano, tem um cara escrevendo lá na frente, vamos pro outro caminho. Rodrigo até negaria, mas notou que o menino puxou uma arma de seu bolso. Mano, é aqui. Saiko, nunca vai pra casa do Tauan, Saiko. André sussurrou. Falei-me, meu senhor. E o grupo se virou e foi andando para longe do garoto. Mas aí começou a merda. O garoto notou rapidamente e começou a se apressar para perto dos quatro. Meio um sentiu a arma ser pressionada em sua cabeça. Meu Deus! Paralisou e os garotos notaram, se virando e arregalando os olhos. Quem é que vai ser o safado? Passe tudo, atiro! Rodrigo sentiu o mundo pesar em seus ombros e rapidamente notou que mesmo se entregasse tudo, o garoto iria atirar. Carlos assim? Já... Não, o cara é o sentido da aranha do... Ei, mano, não zoe meu sentido da aranha, não, que eu tenho mesmo. O sentido da aranha, bicho, tem sentido. Ainda bem que Carlos jogou tanto Homem-Aranha que pegou o sentido do aranha. Tu sentiu a aranha, muito sério. Mano, eu vou morrer, velho. Vou morrer. Carlos já ia tirando o celular e a carteira do bolso para entregar ao assaltante. Segurou seu braço. Aí, aí tu morre mesmo, sabe? Aí tu quer morrer mesmo, né? Aí tu pediu, né, doido? Nossa, tu vai reagir também, imbecil. Não, não é minha culpa, não, doido. Fala que me escreveu. Ele é o personagem OC dela. Saiko lembrou-se de alguma merda das aulas de artes marciais que tinha na infância. Ele se lembrou de algum golpe de karatê que foi dar um golpe no outro menino. Talvez tivesse sido idiotice. Não, no cara, doido. Ah, no cara. Ah, tá. Talvez eu sei tirar uma arma, viu? Talvez tivesse sido idiotice, mas Rodrigo nunca deixaria o menino machucar seus amigos. O assaltante em reflexo se virou para Ximenes e apertou o gatilho. Rodrigo sentiu seu peito ficar dormente durante eu algum sabia, tempo. Doido. Até seus joelhos fraquejarem e ele cair no chão. Por que o Saiko morreu logo? Saiko, mano, porra. Porque eu fui abestado. O menino ele não tem o celular. Quis dar o golpe de karatê de abestado. Bobeou, tomou uma. Que diabo é isso aí, Saiko? Mano, eu vou salvar o Ícaro e o cara vem pra mim e fala, tu bobeou. É verdade, eu olho e falo, mano, tá ligado? Tipo, press F to pay respect. Tipo, tudo, tá ligado? Tipo, mola, câmera lenta, eu olho só na cara do Saiko assim, ó. Tu câmera tu bobeou, mano. Sai pelos últimos segundos. Então aquela. Aí tu fala, vai tomar no cu, cara. Não, meu olhar, tipo, todo embaçado, tá ligado? Aí eu sou uma dor enorme tomou conta de seu peito. Pequenas lágrimas encheram seus olhos e sua respiração ficou acelerada. André se jogou ao lado do Moreno, apertando a mão do mesmo e sentindo um desespero tomar conta de si. Por favor, eu não quero morrer. Nossa, Bruno, nunca falaria isso. Eu não quero morrer. Me ajuda, André, por favor. Tu falaria o quê, Zego? Eu ia falar. Pode sair. Eita! Ei, me deixa em paz aqui, por favor, só um minutinho. Só pra mandar. Eu pedi a senha do canal dele, ó. Mano, eu juro que se eu tivesse numa situação de morte, ia fazer uma coxinha com a minha mão. Ia deixar. ia me dar um gosto doido. Tipo, falar assim, Ícaro, pra cá, se aproxima mais perto. Aí eu descia assim na cabeça pra ouvir, aí dar só um ganso, assim, ao ganso. Fraquinho, tá ligado? Não, eu ia deixar a coxinha na minha mão, ia ficar com a coxinha na minha mão e falar, Ícaro, vê o que tem na minha mão. Aí tu vai pegar esse. É o molho. O maior sussurrava como se suas energias se esgotassem a cada segundo. Cuida do Greg e do Luffy pra mim. Diz pra Fai e pra minha mãe que eu amo elas. Os olhos foram parando de brilhar. O rosto se tornou pálido e a respiração falhou. Caralho, tudo morri acontecido... mesmo, velho. Morreu. Tudo havia acontecido rápido demais. Mas assim que Ícaro notou o sangue que sujava a blusa de Saiko, sentiu-se congelar. Seu amigo, Saiko, seu melhor amigo, estava morto. O Saiko morto, tá ligado? Ele acorda por um segundo e fala assim, ô besteira, velho. Outra, mano, vocês são dramáticos. Morre de novo. Ícaro odiava ver seu próprio sangue e não queria ver o loiro morrendo. Quê? O loiro morrendo desesperado. Quê? Calma. Eu sou o primeiro loiro morrendo da história. Não, morrendo. Não, mas agora ficou confuso mesmo. Ícaro odiava ver o próprio sangue e não queria ver o loiro morrendo desesperado. Quê? Eu acho que ela confundiu, mas tudo bem. Ela deve ter confundido. Uma mulher se aproximou, parecia segurar uma arma também, apontando para a cabeça do assaltante. Não se mexa, eu sou da polícia. Irei atirar. Mãos onde eu possa ver. O menino apontou a arma para o moreno de boné rosa. Ixi, vai outro. Double kill. Vai outro. Porra. Ei, bufo. É o bandido. Pronto, tá vendo, sua vadia? Se você atirar, eu atiro. Sou eu, bandido. Levantei. A mulher ia mexendo os pés disfarçadamente, pronta para dar um chute no joelho do garoto para fazê-lo cair. Mas Tawan ficou em desespero ao notar que tinha uma arma apontada para um dos únicos vivos do grupo. Pera, o Ícaro levou um tiro a quando, doido? Não, não levou. Vamos assim. Ele levou sim. Ninguém ligou. Ninguém nem ligou pro Ícaro. Ah, pera. Eu sou tão lançado assim, doido, né? Eu não tive nem prestar atenção. Ah, tá aqui, eu acho que eu pulei, não sei. Ó, o Ícaro não pensou em seus atos, não pensou nas consequências, apenas tentou ir para cima do garoto com a arma. Falhou. André apenas ouviu um tiro de disparo e se negou a olhar. Ícaro odiava ver o próprio sangue e não queria ver o loiro morrendo desesperado. Tá aí. What the fuck? Pera, então eu morri. Não, tu levou um tiro, tu tava no chão, eu acho. Pera aí. Eu morri, aí o Ícaro voou no assaltante. Aí o Ícaro foi em cima do assaltante e levou um tiro. Com raiva, fui vingar o meu parceiro. Vingar o assaltante. Se fudeu, tá aí. Fui vingar porque eu sou Naruto. Vai fazer karatê? Não faz um karatê. Tawan ficou desesperado ao notar que tinha uma arma apontada para um dos únicos vivos do grupo. Se jogou em André e o empurrou, assustando o assaltante e fazendo atirar na cabeça do Anse. Meu Deus! Caralho, mano! Eu morri! Tem mais salvação. O Tawan tem mais salvação, não. Foi na cabeça, lá. Felipe sentiu seu estômago revirar, mas virou o rosto daquela brutalidade, encarando a mulher que estava segurando o homem. O moreno se aproximou lentamente do loiro, notando que o mesmo respirava fraco, perdendo mais sangue a todo momento. Mano, coitado do meio um, doido. Mano, o meio um, ele vai ficar em um manicômio, doido, depois dessa aí. Mano, é que nem aquela história que a gente contou, lembra? Que tu tava falando. Pegava logo, era arma pra me matar depois dessa, doido. A adulta chamava alguns de seus parceiros. Era a única coisa que impedia o silêncio de reinar. Era a mesma sensação da cabine, era um silêncio confortável. Porque não haviam palavras a expressar o vazio que estava sentindo naquele momento. Não sabia pensar em nada, apenas rasgou a manga de sua blusa e pressionou o ferimento de Ícaro, tentando impedir que o menino perdesse mais sangue. Isso foi o aniversário do 61, do Feliz doido, aniversário! Eva! Caralho! Mano, cara... Eu nem saí de casa nos 20 anos. As mãos da moça arrumavam de modo delicado a gravata que seu filho usava. Quê? Seu filho? Que? As sardas estavam mais chamativas. Talvez fosse porque o menino havia ficado cada vez mais pálido por deixar de comer. Ou talvez fosse por culpa das lágrimas brilhantes. Acho que escorreram sendo... É, acho que é. A adulta acariciou o rosto do filho, tentando transmitir calma, mas falhando. Angré apenas saiu sem se despedir. Foi em direção da igreja que a família do Ximenes ia, onde acontecia o velório do falecido. Deus. Mano, por quê? Caraca! Então... Não estava triste, pelo contrário. Achava tudo estranho, já que a maioria chorava, enquanto mesmo só sentia um vazio no peito. Entrou no local rapidamente, notando que havia mais pessoas do que o esperado. Alan, Maete, pelo visto, haviam dado... Maete, desculpa. Maete. Eu não sei o nome dela. Alan. Eu falei Alan. Não, eu falei Alan. Alan e Maete, pelo visto, tinham dado um jeito de ir para lá. Matheus, Rafael e outro Rafael, Thiago... Pera, Rafael, Thiago, Gabriel, Felipe, Thiago. Gabriela. Rafael, não, é porque... Rafael, um é o Guaxinim, o outro é o Selby. É, Thiago o Rafael, é o Calango. Thiago é o Calango, Gabriel... Eu achei que era Rafael, Thiago. Gabriel, talvez seja o Goulart, Felipe é o Felps, Gabriela é a namorada do Felps. Estavam lá. Gabriel é o Goulart mesmo. Iria sorrir com aquilo se não soubesse o motivo da reunião de todos. Andou um pouco, o som do choro já havia se tornado normal em tão pouco tempo. As frases clichês de sinto muito pela sua perda, ele ainda está aqui entre nós, era tão jovem, se repetiram por toda a igreja, causando uma leve dor de cabeça no moreno. Por que que tu é moreno, doido? Porque eu sou moreno, ué. Mas ela só fala que tu é pálido o tempo todo. Cabe é isso. Verdade. Moreno, tipo, de cabelo preto, mano. É, moreno. Preto. Andou mais um pouco. Por isso que eu sou moreno também. Tá. Andou mais um pouco, deu um simples oi dos amigos da internet e pensou em ir olhar o corpo do Rodrigo, mas as memórias do garoto implorando para não morrer ainda eram frescas, caralho. Sentiu uma mão apertar seu ombro, se virou notando que era a namorada do amigo morto. Tá, ei, meu. Tá, porra, doido. Ei, doido. Ei, não, relaxa, doido. Não, não, tá, relaxa. Ei, meu. Ei, meu. Ei, meu. Cabeça. Ei, não, esse dedinho, não, esse dedinho bem pontudinho pra furar, viu, doido? Ei, doido. Não, não, relaxa. Tu acha que eu sou desse, né, Flávio? Tu acha que eu sou desse, né? Ei, mano. Bora ver se tu é desses, né, meu? Bora ver se tu é desses. Não, doido, não, doido. Ah, não, quem... É teu saco que vai ter que ler a voz da Ski. Cadê a parte da Ski que eu não tô vendo? Essa fala aí. Sentiu a mão apertar sua mão, aqui, aí ela fala. Ah, a família dele disse que eu não podia dizer o que aconteceu. Falaram que você viu tudo o que tá... O quê? Falaram que você viu tudo acontecendo, que era melhor tu falar para os inscritos dele. Acabou. A preocupação da vida, assim. É, então... A garota disse e deu um sorriso forçado. É, pera, nossa, que triste, velho. Me diz o que aconteceu, eu quero chorar sabendo o que houve, sabendo se ele sofreu meu muito. Meu Deus! Cara, que é isso, Ski? Diabo é isso, mano? Que diabo é isso aí, Ski, mano? Tá vacilando, tá bobeando. Bobeando, sabendo que, se ele sofreu, né? Que... Ah, ela não tá tipo, eu quero ouvir sabendo que ele sofreu muito. Eu tô não, eu sei se ele sofreu muito, mas eu assim, eu já gosto de... Nossa, velho. Ei, meu. Ei, Dudu. Que diabo é isso aí, cabeça? Diabo é isso aí. Relaxa, vou fazer um vlog aí no velório do Saigo. Caralho. Vai, tá. Um nó cresceu em sua garganta. Parecia um simples sonho ruim, que no dia seguinte seria um pesadelo meio borrado. Acordaria na cabine da roda gigante com Rodrigo e Tauan zoando o Ícaro e rindo. Abriu a boca na tentativa de tentar explicar como foi a morte deles. Até que olhou pro lado e notou que estava ao lado do corpo do morto menino. Fala, meu Deus. Meu Deus. Essa menina gosta de umas vibes assim ruins, né? Lembrou de Ícaro chorando com medo, continuando a perder sangue. Lembrou de ver sangue jorrar da cabeça de Tauan. Meu Deus. Mano, o Ícaro... O Anse estando na frente de Felipe e o fazendo ter a visão privilegiada do morto. Com os olhos sem vida e a boca um tantinho aberta. Lembrou-se de Rodrigo chorando desesperado, deixando de respirar alguns segundos depois. Iria cair, mas a garota segurou antes de cair. Antes do corpo entrar em contato com o chão. O menino soluçou, sem saber o motivo. Parecia que uma faca feita de culpa atravessava seu coração. De culpa. Tá aí a imoralidade da profeta. Tá faltando. Parecia uma faca feita de cu atravessar seu coração lentamente. Lágrimas começaram a escorrer. Agarrou a menina com todas as forças e apertou um abraço. Ski retribuiu o abraço, se permitindo chorar. Diabo é isso aí, cabeça! Ei, barril! Agarrou a menina. Não, é um abraço de consolo, doido. Acho que esse podcast vai ter que acabar. Não, pessoal, é um abraço de consolo, eu acho que o bloco. tem que colocar as cartas na manga, que dá bem sim cabeça. Mancha, eu tava num momento triste, eu tinha perdido meu amigo, doido. Não tô, é, claro que eu tô furando o olho. Tá amigo e já vem sim, cabeça. Tem agulha nesses dedos aí já, que eu tô vendo. Que pontudo aí. Dedinho rei pontudinho, né, mano? Meu Deus. Não, aí tem só, aí no final tem só uma frase da música do... É, trecho da música do Vitor. É, eu leio essa aqui. Memórias são só memórias. Dias de glória. História, nossas histórias. Dias de luta, dias de glória. Na memória só somos memórias. Dias de luta, dias de glória. A história cabeleiro, capítulo único. Quem é que vai ler? É o Psycho. Psycho, né? O Psycho, é. Era quase meia-noite, quando André, todo ansioso, mexia-se vendo os amigos prontos para escapar a qualquer momento da vergonha que estavam prestes a sofrer. Ícaro tinha comentado outro dia a vontade de fuder com o Meião. A vontade não, de ter não, o amor. Não, não tem isso, não tem isso. Ícaro tinha comentado outro dia a vontade de ter uma banda. E André era um bom namorado. Ai, meu Deus. Pera, seu namorado do... É, a gente é namorado, Ícaro. Ah, tá, e André era um bom namorado, ao ponto de reunir Tauan e o Rodrigo no mesmo lugar, com os instrumentos emprestados do próprio Lourinho, a fim de cantar alguma coisa... Bem no dia do seu aniversário, coitado. A fim de cantar uma coisa bem no dia do seu aniversário. Nossa, mano. Tauan teve seu violão roubado por um estranho, pois então alguns dias antes havia pedido o menino Ícaro um instrumento pra praticar. Mesmo assim, por ser tribal, carregava também os tambores. What the fuck? Eu não sou havaiano, não, minha filha. Ela tá pensando que o Tauan é um índio. Ah, não, é o Ícaro isso. Mesmo assim, por ser tribal, carregava também os tambores, o ukulele roubado, aí presenteado pelo Rodrigo alguns anos antes. Que voltou as mãos, Psycho. Voltou às mãos de Psycho. E por fim, André carregava o maior peso de todos: cantar. Ai, meu Deus. Ai, meu vai Deus. Carregar, viu? Vai carregar, vai carregar a banda. Mas tu quer fazer isso mesmo, 61? Psycho questionou, com a ideia de pegar uma pedra e jogar no portão da casa do Lourinho, ainda formigando pela cabeça. Deixa eu pegar uma pedra e jogar na cabeça do Ícaro. Na moral, mas tu podia ter escolhido qualquer coisa, tipo, qualquer coisa mesmo, meu. E tu decide ir pra porta do menino e fazer vergonha, é? Perguntou o Tauan. Ô, você pode calar a boca e me deixar fazer a surpresa pro meu namorado? Nossa, meu Deus, aí sim, viu? Esse menino deu. Eu queria que eu só entender o que se passa na cabeça da minha mãe quando ela tá me ouvindo falar isso. É, calma. Respondeu André emburrado, com a bochecha toda vermelhinha pela atenção, raiva, um misto de vergonha flutuava pelo ar quente. André tocou a campainha. Pim-bum! Vixe Maria, olha aí, todo estressadinho. Psycho zombou pela última vez quando viu o outro lá com a cara amassadinha de sono, na porta entreaberta. Mas como essa coisinha é bonitinha, viu? Murmurou consigo mesmo. Pera, quem é que eu tô vendo? Eu acho que é o Igor. Mas Rodrigo sabia que se abrisse a boca, tudo que sairia era um xingamento bobo. E definitivamente Ícaro não precisava daquilo. Não no seu dia especial. Ai, meu Deus. Já passava da meia-noite. Os namorados eram a única alma na rua, até que bem iluminada do Loirinho. Que já estava confuso demais pra argumentar. E agora? E foi aí que... E agora? Ai, meu Deus. Bora, meia-um. Foi pra mim, meu amor. Cante. Foi aí que meia-um começou a cantar. Pra mim, meu amor. Não, Ícaro. É o meia-um. Não, tô pedindo pra cantar. Eu quero um violão. Eu vou tocar uma música que é da Clarice Falcão, que é bem simplesinha. Tá, é muito fácil de pegar o ritmo. Vai lá. Tá, vai. Faz isso aqui, ó. Perfeito, vai. É, vai, você, meu verdadeiro amor, viu com você aonde for. É voo, né? Vai. Foi como um sol surgindo na escuridão. Raio de luz clareou meu coração. Oh, yeah. Acendeu o meu amor dentro da minha alma. Você chegou pra mim na hora exata, discretamente, sem me avisar. Fui surpreendido pelas ondas desse mar. Uhul! É nóis. Parabéns, João. Parabéns. Valeu, obrigado. Pera, eu acho que tem mais parte. Tem mais música. Foi mais ou menos aí. Foi mais ou menos por aí quando os outros dois, Rodrigo e Tauan, não! Não! Se zicaram, vocês se zicaram. Me zicaram. Eu acho um pouco. Não. Pera, nós três. Mas eu não vou cantar, não, velho. Não, é eu e o Psycho. Não, ai, tá. Vou, doido. É só vocês dois. Vai cantar sim, Psycho. Não, é eu, o Psycho e o 61. Agora minha vida é sua. Vida. Calma. Ai, não. Te dá prazer, é meu maior prazer. Mano, é o triângulo amoroso. Te amo demais, sou louco por você. Meu Deus do céu, velho. Eu vou mutar meu fone. Louco pirado nesse seu cabelo. No seu olhar que atrai meu desejo e faz meu pensamento flutuar. Por isso, meu amor, que eu sou louco pirado nesse seu cabelo. Toque da malícia dos seus dedos, deixando o meu corpo, seu corpo em tentação. Cadê as rimas? Pegando fogo de paixão. Acabou. Aê! F to pay respect. F to pay respect pra nossa dignidade que acabou de morrer. Feliz aniversário! 61 prolongou o claramente sem graça. Mas mesmo assim feliz pela pequena surpresa que a vida dado certo. Tu é a coisinha mais preciosa do meu nosso mundo. Tchau, loirinho. E aí, beleza. André tirou proveito de Ícaro para dar uns beijinhos no menino louro. Enquanto Rodrigo, mesmo contra a vontade de demonstrar afeto, buscava dar um abraço demorado no loirinho. Como assim? A gente não namorava? Então. E tal, ele tava lá, né? Dizendo coisas bonitinhas pro Ícaro quando os outros dois não estavam ouvindo. E no final das contas, o amor é isso mesmo. Um sentimentozinho qualquer, que não pode ser ignorado, que necessariamente não precisa ser algo carnal e muito menos sexual. E era aquilo mesmo, aquela coisa bonitinha que ninguém precisava descobrir. Agora bora ver o Ícaro grávido. Eu e Saiko estávamos deitados olhando um filme qualquer na Netflix. Netflix. Eu não estava prestando atenção apenas estava tentando não vomitar em cima do Saiko. What the fuck? Caralho. Ultimamente. Já tô grávida. Já tá é grávida. Era milagre. Mano, deve ter acontecido tanta coisa nesse e-mail. Eu nunca vou ler isso. Ultimamente não eu tenho. Vou ler todinho. Ultimamente não tenho me sentindo muito bem. Tenho tido enjoo, dor de cabeça, de tanto vomitar e ando pálido e cansado. Por isso, eu e Saiko não estávamos indo à escola e também porque já era a penúltima semana de aulas. Saiko me encara com a cara de preocupação e decide perguntar: já pensou na hipótese de você estar grávido? Mano, qual a possibilidade? Qual a possibilidade de casar alguém? Qual a possibilidade de tudo isso aí acontecer? Encaro mesmo com a cara confusa. Isso é impossível, eu acho. Falo com o pensamento de estar grávida em minha cabeça. Quer que eu compre um teste de gravidez pra você? Olho para o teto pensativo. Acabo assentindo. Sai que me dá um selinho e se levanta e vai em direção à porta. Aceno para o mesmo e ele retribui com o mesmo gesto. Até sair agora. Vou em direção à farmácia, que fica a uns 20 minutos da nossa casa. O Ícaro veio morar comigo e eu consegui convencer minha mãe a ir embora. Caraca, mano. A mãe dele tá morando na rua hoje em dia. What the fuck? Não faz nem sentido. Pequena QDT. O que é isso? Quebra de clima. Chego na farmácia e compro o primeiro teste que vejo. E puta que pariu, 25 num teste de gravidez, $25. Vou até o caixa e pago o teste. Vou em direção à minha casa. Chegando lá, não enxerguei o Ícaro. Entrei em desespero. Subi as escadas que nem o Flash. De novo, que nem o Flash. Faz tudo que nem o Flash. Ícaro, cadê tu, homem? Psycho, ouço barulho. Ai, tu fala. Ouço barulho de vômito e entra arregaçando a porta do banheiro. Ícaro, quase me matou de susto. Fala enquanto o menor se limpa na pia. O de menor. Mano, como que, tipo, dá aquilo, tá ligado? Do encontro do 61 me apresentando pro Psycho pra eu. Corta pra tu. Pro que tem a pessoa da possibilidade de estar tá grávido. Tomara que eu não sonhe com isso, André. Você é meu pai. Você é mó pai, André. Vai sonhar com a estocada, Dudu, bora. É tu, sai com a sua. O cara quase me matou de susto. Fala enquanto o menor se limpa na pinha. Pinha. Ah, eu comprei o teste, falando e entregando o teste para Ícaro. Ele pega o teste e me empurra pra fora do banheiro. E fala, barra grita um: tchau! Pego o teste e dou um longo e pesado suspiro. Encaro mesmo com um certo receio. Pequena quebra de tempo, né? Uhum. Aí eu falo: puta que pariu, Saiko, eu tô grávido. Saí do banheiro com os olhos cheios de lágrimas e gritando: sério, eu tô tão feliz. O maior me paga no colo. Me arodeia. Um abraço e beijo em seguida, mas não era um beijo selvagem, mas sim um beijo apaixonado. Nos separamos por causa da desgraça da falta de ar. Tu vai ser papai, Saiko. Meu Deus! Vai ser papai, viu, Saiko? Ah, é sim. Vai ser papai, Saiko. Sussurro no ouvido de Saiko o mesmo. Mano, eu não gosto de usar muito esse mesmo, né? O mesmo estava com os olhos cheios de lágrimas e um sorriso enorme. Nossa, que nojo isso que eu vou falar agora. Eu te amo muito, meu burrinho. Puta, essa foi a pior coisa que eu ouvi na minha vida. De todas as coisas que eu já ouvi. Eu também te amo, otário. Mas eu te amo muito, meu burrinho. Foi ó. Essa foi a pior coisa que eu ouvi na minha vida inteira. Essa foi a pior coisa que eu ouvi. Mano, assim, tem noção de que essa foi a pior coisa que eu ouvi? Eu tô sem noção das coisas, mano. Eu vou ter gêmeos, é o nome do próximo capítulo. Não é possível, não. Mano. Vai nascer o tão eu mesmo. É, bom. Eu tô cansado. É, oi. Eu também, eu acho que deu, né? Acho que deu. Deu. Acho que agora, deu pra entreter. Recomendações. Recomendações. Sim. Nossa, aí tu bobeou o ouvido aqui. Hoje eu tô devastado mentalmente pra pensar em qualquer coisa. Do... Eu vou recomendar a fanfic Meu Burrinho Sai com o Ícaro. Não faço. Recomendo ler a parte que dá estocada no Ícaro. Dá estocada. Beleza, viu? Mano, eu vou fazer amizade com esse pessoal pra galera fazer uma estocada. Estocada federal. Mano, tu ia achar ruim do mesmo jeito. Tá, eu posso recomendar primeiro, porque vocês estão bobeando aí. Vai. Tá, essa música é de uma. Acho que. Eu tenho quase certeza. Eu acho que é. Não sei. Mas é de uma. Acho que é da trilha sonora de um filme chamado Her. E o nome da música é Song on the Beach, do Arcade Fire, e é muito boa. Esse filme é muito bom. Eu não achei o filme, mas eu gostei muito dessa música. Eu acho que ninguém suspeitava, mas acho que todo mundo conhece também já agora, porque é lançamento de ontem, eu acho. Hoje. É. Oh, ninguém sabe. É do Tony Piloto. É a música nova do 21 Pilots, é Nico and the Niners, eu gostei dela. Eu pensei, não sabia que tu ia falar isso não. Ah, sério? Ah, tá. Tá, enfim. Eu pensei que tu ia recomendar o Toby Low. Tá bom demais mesmo. É, escutei. Tá legal. Top. Literalmente, né? Top. Eu não vi nada disso aí. Enfim. Olha, eu vou recomendar um jogo. Vou recomendar Danganronpa, que é mais... É um jogo barra anime, barra... Graphic Novel, é muito bom, é uma coisa muito boa. Só que é muito difícil. Né? Não. É muito difícil você pegar a. Como é? Você pegar a ordem. Não é muito difícil. Mas você tem que procurar a ordem de assistir barra jogar. Porque é bem complicado. Então, se você for assistir ou jogar Danganronpa. Mas enfim. É basicamente. Tem um gato brigando pra caralho, velho. Vocês estão ouvindo isso? Tá os gatos e cachorro. Brigando. Tem um gato com... Que porra é essa? É um gato transando no meu telhado. No meu telhado. No meu telhado. O povo tá cansado. Joguem barra assistam Danganronpa. Procurem como assistir. É meio complicado, mas vale muito a pena. E é isso aí, mano. Essa é a minha recomendação. Só os otakus sabem. Sim. Enfim, a minha recomendação, na real, eu quero perguntar pra vocês se isso vai rolar. É, eu, Salão, Psycho e Ícaro, tava pensando em fazer um podcast especial sobre um filme. Eu não sei se isso vai rolar, tá? Mas fica aí a recomendação. Mano... A gente quer muito ver. Tá dando onda. É... O filme do Pinguim. Parece a recomendação. Tá dando onda. O primeiro. É sério. O primeiro. Essa é a tua recomendação. Essa é a minha recomendação. Você tá dando onda pra todo mundo assistir. Tá dando onda. Tá dando onda, sim. Assistam. No Netflix. Se vocês querem participar do próximo podcast, não participar, mas ouvirem, ouvir entender o próximo podcast, meu cachorro no cabo. Assistam, tá dando onda. Aí a gente vai fazer um podcast especial sobre tá dando onda. Olha isso. É isso aí, sim, velho. Esse é o tipo de conteúdo que todos exatamente esperavam. Vocês estão criando uma expectativa, pensando, não, esses caras vão melhorar, não. Enfim, mas vai ter um monte de coisinha legal também, vindo também. Fora convidados e temas também que a gente tava pensando. Esse é bem bacana também. Agradecendo novamente o pessoal. Exatamente, você mesmo, Pedro. Juliano. Você mesmo. Jânio. Você mesmo. Você mesmo. Juliana. Enfim, muito obrigado. E isso só é possível graças ao pessoal que contribui com o Padrim. Tipo, muito obrigado mesmo, pessoal do Padrim. E se você puder contribuir com qualquer quantia mensalmente, sinta-se livre, né? Vai ajudar pra caralho. De verdade mesmo, a gente continuar o conteúdo e tudo mais aqui no podcast. Enfim. Porque a gente não ganha nada com Quase Meia-Noite, com podcast, além do Padrim. Então, se vocês conseguirem ajudar, vai ser uma coisa muito boa. E, mais uma coisa, lembrando de passar na loja do canal, que agora tem a loja. Então, passa lá, que vai ter as camisetas e outras coisas lá. Basicamente, isso aí, espero que vocês gostem da loja, que eu gostei do resultado. Eu gostei bastante. Mas, enfim, é isso aí. É isso. Obrigado todo mundo que tá aqui na live agora. A gente vai encerrar a live agora. E passem na live também do Quase Meia-Noite e sigam isso, nós. Isso, exatamente. Lá, estamos aqui, ó. twitch.tv/quasemeianoite. Quase meia-noite. Tá aqui na descrição também. Exatamente. E é isso aí. Passem aqui. É basicamente isso, velho. E só mais uma coisa, agradecendo todos os padrinhos que estão na tia de agradecer. Então é isso aí. Exatamente. Lá, Pedro Engel. Ó. Thiago Diego. A Laura Maria Silva. Muito obrigado ao Silo Nozek. Ao Antonin. Ao Antonin, esse é o nome. A Helena Israel. Exatamente, a Helena, obrigado. Não só por isso, mas pela ajuda também com mod e tudo mais, que ela ajuda pra caralho. Obrigado, verdade, Lena. Verdade, ela ajuda muito. Demais. Eu amo o nome desse cara, é o Arthur Búfalo Rodrigues. Muito bom, esse Búfalo aí, velho. Búfalo, é fora Búfalo também. Toma esse Búfalo. Obrigado ao Luiz Francisco. E ao Matheus dos Reis Nogueira. Obrigado de verdade, vocês ajudam obrigado, demais. Pessoal. Obrigado. E é isso. É nóis, mano. Até o próximo episódio do Quase Boa Noite, Meia-Noite, Quase Meia-Noite. Quase Beira Boa. Quase Beira Boa. Ou quase de manhã. Quase de manhã, né? Quase de manhã. Que quase madrugada. Quase meio-dia, né? Porque é isso aí que é. Do jeito que é. É isso aí. Enfim. Mano. É isso aí, muito obrigado a todo mundo que tá aqui nessa live, obrigado por esse chat maravilhoso, o pessoal da moderação, a Parque, a Amanda também, o Phantom e a Márcia pela moderação e a Lena também, enfim, obrigado a todo mundo e até o próximo episódio. Boa noite, tchau! Boa noite, tchau, boa noite, pessoal. Boa noite, tchau, tchau, tchau, tchau, tchau, tchau, tchau, tchau, pessoal. Boa noite, tchau, tchau, boa noite, boa noite, boa noite. Mano, vocês têm que fazer o Tauan bem gayzão dele. É, mano, vocês estão vacilando gata, demais com o Tauan, estão deixando o cara muito solto. É, muito. Mas eu sou hétero. A única coisa foi que ele levou um tiro na cabeça, mas aí. Verdade. Na aparição do. Podendo ter sido.